o maior milagre. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Querido irmão, você já agradeceu pela vida e pela luz do sol hoje? Talvez você seja uma pessoa que quer ver milagres, mas não percebe que você mesmo já é o primeiro milagre de todos. Neste mundo caído, onde o mal ainda reina, tudo o que possa existir de bom é um milagre, provindo da bondade e misericórdia de Deus. Todas as bênçãos, o sol, a luz, o ar que respiramos, o alimento, a vida, a visão dos olhos, a força para trabalhar, a disposição, o ânimo, tudo o que possamos ter, cada percepção, cada bem material, a proteção em cada simples passo, cada gota de orvalho do céu, a temperatura, cada bom pensamento de luz, cada inspiração de sabedoria, cada ato de humanidade, as pessoas ao nosso redor, cada conquista pessoal, toda descoberta da ciência, a evolução humana, qualquer coisa boa que possa existir em um mundo caído e tenebroso como este, agradeça a Deus, pois todas as coisas, pequenas ou grandes, são o mais puro e sublime milagre provindo do seu poder e amor ilimitado por nós. Decretos da Fé. Blogspot.com